passado pra ficar fixado. Então, eu não tenho umas coisas, acho que eu não trouxe aqui, mas eu lembro. Então, vamos fazer direto aquele esquema, começando com o violãozinho, tá ligado? Né? É o violãozinho. No reverso. No reverso, só um pouco, assim. Então, mas não é esse. Ah, não. Tem um outro. Qual que é o outro? Esse tá muito, aquele que a gente já falou, muito cara, né, velho? Tem um que tá mais... Não. Esse. Não. Esse é tropicaliente. Tô tentando lembrar. Eu dividi, eu tinha... Pro começo, meu irmão, aqui parte tem só um violão meu ao contrário, assim, que uma hora você ficou aplicando efeito, mas ficou aparecendo no final, não é? Mas mostra aí. Que é aquele... Isso. Sente usar esse de intro. Interessante. Fiquei utilizando que podia ser isso meio de intro, mas rapidinho, assim, tá ligado? Tipo, um minuto, assim, tá ligado? E aí já cai... Aí desse já cai no motelzão, já, tá ligado? Você recordou mais coisa? Não. Daí nesse do motel, põe ele, você fala que é a transição. Sabe o estilo que seria da hora? Mas o lance do delay no final é da hora, assim. Só que você não consegue fazer uma mudança de pitch. Tipo, nem que seja pré-programado, tipo, botar outro banco que deixa, sei lá, sobe meio tom, assim, sobe um tom, sei lá, tchadão, tchen, tchadão, tchen, tchadão, não, que baixa um tom, né, tchadão, tchen, fazendo o beat, né? Então, vai ser mais programado, não ser tão na louca, sabe, pra eu saber realmente como é que é. mas daí dessa vai cair pro quê? Não cai pra aquela brazuca lá? Que cai é pra aquela. Não. Tem essa uma... aqui tá fora. Então, ou... acho que a princípio, não sei, cara. Tem que mudar o beat dela. Acho que ela tá muito. Não, tá muito. Assim a gente tinha deixado, assim. Mas era. Não, essa seria uma intro, daí vai essa. Daí depois tem uma outra que é que tem. Não sei se tem umas cuíca aqui que tem, tá ligado? Essa do motel são essas pressas, partes, né? Lá. Eu baixei um pouco o. Não, o. Vídeo da brita. Baixar, não tanto, não tudo, tá ligado? Que não foi nem tanto. Meio tempo entre que foi, tá? Thank you. É, ficou muito igual da outra vez. Da outra vez teve alguma coisa que tipo, ela terminou. Ela tipo, meio que terminou. E terminou até que a gente tinha comentado de assim, ah, parece quando você termina de meter, você fica tipo lá esperando. É, assim. É. Mas acho que era só se. Ah, peraí. Isso aí. Você não, não tinha mostrado. Colocava né? Junto. Não tinha assim. Vale a pena depois achar certinho qual que é e gravar no banco, né, velho? Pra não ficar tão. Senão a gente tem uma chance de a gente perder uma foto forte na hora, assim, né? Yeah. diferente também da outra. versão que você acabou de mostrar agora um pouco. Esse? Não. Esse é o... Ah, esse é muito ruim, muito ruim. Não, qual que você tá falando? Você acabou de botar um groovezão. Vai expandir, né? Esse? Depois desse que passou agora mesmo, da banheira. Vamos ver. Fica mais rápido mesmo. aqui, você pode estar jogando com isso. É, jogar mesmo por assim. Tem questão de atravessar o BCS, né? Não, mas só a gente combinar. Agora cai no Brasil. Se comentar aí, eu vou não. É, vou deixar ver. We'll be right back. massa então, depois da limpeza do banheiro. Isso é banheiro? Só que é mais lento, né? Thank you. brazuca acessando ali. acho que tá lá no Velozes Furiosos. Massa. Primeira parte, então, eu acho que é mais ou menos isso aí. O Fumaça Ponta aí foi passar um inteiro, de verdade, tudo, que a gente começou meio do meio. Mas daí só. Então termina no Brazuca, acelera, tá. Violão reverse, entrada do motel. Daí o primeiro é chegando mesmo, daí muda o tom um pouco. Aí colando na cama, daí vira. Já cala uma baladinha, rola aquela bombadinha, tedão, tedão, tedão, tedão, tedão. Aí depois cai na banha de passagem. Não. Ah, daí tinha que colocar mais uma parte antes. O que você colocou antes do. É, vamos ver. Foi pro. Pro canastrão. Só que fundo tem 70 aqui. Ih, mudou tudo aqui. Tá, agora essa banheira limpa, acelera. Descobre a outra parte que vem depois dele. E mais uma parte antes do Brasil, tá? Bicho mesmo, né? Como que a gente chama disso? Como que a gente chama essa parte? Metaleira. Sei lá. Meteleira. E por isso que o Hart vai fazer essa parte, né? Porque... Mas cara, xingar a capoeira, mas... Depois cai pro... tinha suando. Fim do primeiro ato.